29.09.0 graus, 1-2, nós precisamos decolar, pista no zero. Ali decola 1-0, 1-2, 4. Gol 1601 para o táxi, está com POB 191, 3 horas e 27 minutos de autonomia, alterna Campinas. Copiado, Campinas 191 e 3 horas e 27, gol 1601, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxway Juliette. O ponto de espera chame torre 18.95, boa noite, bom voo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Juliette, ponto de espera 11895, gol no 601. Gol 9072, está cruzando 235 para 160, na Bonfim. Gol 9072, acione identificação, desça 4 mil pés via Bonfim, ajuste 1011. 4 mil pés via Bonfim, 1011. Poxa, 6259, contato radar na decolagem, só 360, saída da Elba. 360 na Elba, tiro cruz de Elba. Autorizado. Uno 567, chame Centro Recife. Uno 260, alterno 1288, bom voo. 360-1288, obrigado, uma boa noite. Índia November Alfa, prossiga. Trip 5241, pronto para cópia? Afirma, Trip 5241. 5241 está aprovado para Confins, nível 400. Decola da pista 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Onde intercepta a aerovia Pesulo 1-6 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9.8, transponder 5465, trip 5241. Trip 5241, autorizado... 400 para Confins, recordando 0, curva direita, saindo da outra posição letra, após o bridge, eu presumo no meio, conforme o plano de voo, chamará com 2198, acionando o transponder 5465, 5241. 5241, cotejamento correto, ajuste 1-0 no 1, chame para pushback e acionamento. Chamará o 5241. Salvador, até 3894, acima tem o 1-6-0, transfere. 3894, acima identificação, desça o 050, vigilância, chegada amarela. 050, 3894. Então 3603, desça 2000, autorizado em ILS, que foi para a pista no 0, reporte localizador. Antônio, vai reportar. cruzamento 01 após companhia na curta, ali mantém, que é o 010. Após o pouso 09, vale 1 no 0, 1 no 6, 01. Salve, Lutano 3897, para o pushback acionamento no passo 06. Livre e puxa acionamento, chama para o táxi 3897. Passado de semana, 3897. No 602, solo 38, direita, solo 12.9. Direita 209, bom, no 602. O 03. Corre 11895, composto na 3603. 1895, obrigado, boa tarde. Seu transponder, eu não recebo nem modo alfa nem modo Charlie, o meu foco sempre. Salvador, boa tarde, TAN 3603. TAN 3603, boa tarde, continua a aproximação, repórter, tem informarei vista livre. Positivo, vai passar o sistema, baixo pra lá. Boa, no 601, vento 090 graus, 129, nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolagem, tá 10, voo no 601. NR 6259, chama o centro Recife, 12251, na alterna 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado. M03, 0090 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Chegou no M01, decolou de 40, controle 119, só 8. Controle 198, obrigado, uma boa noite, até a próxima. Finalmente. Reporte rotatório, visual com campo, Alfa, Vitor, Juliette. Reporte rotatório, visual com campo, Alfa, Vitor, Juliette. Controle Salvador, boa noite, é o gol 601. 601, boa noite, contato radar na decolagem, SAP 360, saída da EL. SAP 360, saída da EL, gol 601. Lutan 3897 para o táxi, POB 232, Galeão, 4 horas. Táxi TAN 3897, ingresse à esquerda, senhor, via pátio e taxiway Índia. Foi copiado 232 de POB, 4 horas e Galeão. No ponto espera, chame torre 1 no 8.95, uma boa noite e um bom voo. Ingressando à esquerda via pátio, Índia, ponte espera, pista no 0, 1895, 3897, quanto abaixo. Voo no 602, visual com as boas da TAN taxiando à esquerda. A termo, visual. Dando passagem à aeronave, o senhor pode ingressar na Juliette e prosseguir para o portão 05, gol no 602. Mais alta faz aeronave da TAM, prossegue via Juliette, portal 5, 6-0-10. Solo, gol 1273, suspeito acionamento na posição 3. Ciente, gol no 273, aguarde para puxa e acionamento. Aguarda, puxa e acionamento, gol no 273. Uniforme, Mike, uniforme, controle, prossiga. Terminal 03, solo de 42, solo 219. 219, graças. Através de Paripa, ingressando em Interlagos. Uniforme, Mike, uniforme. 03, Livrona, se escuta. Muito boa noite, 3603, Levitaxi, Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa Juliette pro 7, 3603. Ah, através do Marcos de Plaçu. Comigo, Fox Lima, Torre 11895, Pomposo. 1895, vamos lá, tá, boa noite. Controle Salvador, Índia Nova Alfa, na vertical de Paris, com proa na rotatória. Índia Nova Alfa, mantém a proa da rotatória, reporte rotatória, ou avistar no campo. Na Alfa, vai manter a proa da rotatória, reportará na rotatória o avistando campo. Alfa 4 vai atingir 050. Alfa Vitor Juliette, torre 11895. 11895, Alfa Vitor Juliette. 5 BTA. 9072, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray para pista no zero, reporte localizador. Para 2000, rebotaremos o lock, gol 9072. 3894, reduz a indicada 2109. Desça 4000 com 1011 no ajuste. 2104000, para 3894. 3894 é o número 2 na aproximação. Reporte localizador. Reportar no localizador, seu 3894. Livre final, reportará final de 2000, Alfa Vitor Juliette. Torre 3897, pode ficar no portal 0. Só 3897, autorizado a linha decola, pista no 0, 7790 graus, 1-2-2. Aqui a linha decola, pista no 0, até 3897. Limite ao curso do localizador, 3894. 601, chame Recife, 1-2-5, 1-9-1-3-3-2-5, bom voo. 1-2-5-1, qual que é a secundária? 13325, a secundária, igual no 601. Meu Fox Lima, vento 090 graus, 1-1-1-9. Reporte solo controlado, faz sangue. Positivo, reporte solo controlado, faz sangue, BTA, Romeu Fox Lima. 3894. 3894 para o localizador, direita para o 060. Direita 060, 3894. Alfa Vitor Juliette, controle. 8830 Campinas, gol no 273, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Pode chamar agora a torre em 18.95, uma boa noite, um bom voo. Livre táxi ponto espera 10, chama a torre 1895, boa. Salvador, boa noite, Azul 4261, autorização nível 360, Campinas, Centro X-Ray, está na posição 9. Boa noite, 4261, copia? Copia. 4261 está aprovado para Campinas, nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Bridge, que é Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a aerovia Pesulu 16 e após prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle 119.8, transponda 5470, Azul 4261. Sente autorizar 360, Campinas, decola da 10, curva direita, da EO até Leda, após Bridge, após Zulu 16, após rota conforme plano, 1985470, transponder Azul 4261. Correto, cotejamento correto, ajuste no 01, chama para puxa, acionamento 4261. Chamo 1011, 4261. Patrulha de Salvador, boa tarde, este é o SAM 3897, perfil da EL. 3897, boa tarde, submarinha 340 da EL Vigilância. 340 da EL Vigilância, 3897, autorizado da EL, está presente? Autorizado. Pode dar, muito obrigado. 3894, inicia a ação para aproximação, vai seguir Boeing 737 da Gol, 5 milhas à frente. Está 3294, estabilizando o localizador. 3294, complete final ILS, chame a torre, 118.95, boa. Boa. Meu Mike, ele informe, faça um check no equipamento do transponder, eu não recebo ainda. Aguardo. Pode acionar 02 e 13, igual estava antes? Afirmativo. E acionado. Para o Mike, ele informe, faça 360 da presente com curvas pela esquerda. Espera visual nesse setor devido a um traço já 5 milhas em espera. Vai manter um trem deserto, um trem esquerdo. Gol 9072, vento 090 graus, 129, autorizado pouso, pressão zero. Repouso 9072. Gol 1273, decolou 50, controle 1 no 9.8. 19.8, gol 1273. Controle Salvador, gol 1273. 273, submantenha 360 da EL Vigilante. 360 da EL, gol 1273. Torre Salvador, muito boa tarde. Tá 3894, tá passando externo. Tá 3894, continue a aproximação, informarei pista livre. Aguardando, 3894. Juliette, novo 360 pela esquerda? Afirmo, novo 360, Alfita Juliette. Novo 360 pela esquerda, reportará interceptando a final da 17, Alfita Juliette. O Indy numeral ficou vindo até visual com o outro Charlie 150 no setor. Mantém a rotatória, ok? Mantém a rotatória, ou no 1500 pés do Indy numeral. Indy November Alpha, mantendo a rotatória com curva esquerda, ou no 1500 pés. Mais um 360, sente, uniforme. Sente, Alfredo Juliette. O Indy Number Alpha está 1.500 pés no setor. Número 2. Primativo. Uno 072, solo 52, direita solo, 219. Direita, 219, gol 0072. O off to jet está após interceptar o 17, está autorizado, aproximação e forma eixo livre. Após a aeronave na final, livre da aproximação para o off-to-jet. Afirma, alfa de jet autorizado final no 7, forma areixo livre. Está presente autorizado final no 7, alfa de jet. Areixo livre, alfa de jet, muita postura final da no 7. 3894, 2080, graus 119, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso da 10, tá 3894. 72, bom. Muito boa noite, 9072, livre táxi, táxi foi alfa, Índia para o portão 03. Alfa Índia para o 03, gol na 072. O Salvador, gol no 940, autorização Guarulhos. Boa noite, gol no 940, pronto cópia? Pronto cópia, boa noite. Muito boa noite, senhor. Está aprovado para Guarulhos, nível 360, pela aerovia Peruísque 50. Decola da pista 10. Com curva direita no perfil da saída da AEL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição BDF, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia para o ISC 50 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9.8, transponder 5475, gol 1940. 219, boa. Alfa Tom Gilhete, 2090 graus, 129, autorizado pouso, pista no 7. Livre pouso, Alfa Tom Gilhete. O Charlie 150, na final da 97, 5 milhas. Tem contato visual com esse tráfego, 1.500 pés? Ainda não, só no TICAS, vamos lá. Tem bom. Gol no 940. Gol no 940, cotejamento correto, ajuste no 0 no 1. A informação a TIS em curso é a X-Way. Chame para puxa, acionamento. Understood the descent to 3,000 feet, say again after that, please. Fly direct to Duna. Direct to Duna, descending to 3,000 feet, trip 5218. 3897, passa 140, chama o centro 1251, não tem 3325. A 3897, chame o centro, 1251, antena 3325. 251, 3325, da 3897, bom trabalho, companheiro. Obrigado. Uniforme, marca uniforme, completo 360 e chama agora a torre 11895. 11895, chama a torre, obrigado. Salvador, uniforme, marca uniforme. Confirma, uniforme, marca uniforme. Então, papa, papa, uniforme, marca uniforme. O Bababa, uniforme, marca uniforme, está autorizado. Final no 7, informarei o que está livre. É o número 2 para pouso. Número 1, o Charlie 150 está 2 mil de cabeceira. Alfa Vitor Juliette, solo 5.6, livre na Quebec, aguarda, faz backtrack e aguarda para o taxamento. Alfa Vitor Juliette. O uniforme, marca uniforme, após o pouso com o Alpato, prossegue. Vamos para um H do PAC 5. HBTA. Gente, ele fala. Taxa Azul 4261 com 112, 4 horas, Ribeirão Preto. 325. 251, 3325, gol no 263. Ed, até o ponto de espera da pista 10. Ponto espera, chame torre 1-8, decimal 9-5, boa noite, bom voo. Sente livre táxi via Juliette, no ponto de espera da 1-0, 1-8-9-5, azul para 2-6-1. Pagou, senhora, identificação. E a prova do VOR, aguarde vetor, espaço final DLS X-Ray, chame no ideal de descida. Tomará para descida, mantendo a prova do VOR, informação, X-Ray. Acho que é Papa Golf, contato radar 63 milhas, vigilância. autorizado pouso na pista 17. Interceptando a final, uniforme, Mike uniforme. O Índio número alfa confirmando, vai livrar na Quebec e aguardar para o taxamento. O solo foi 58. Índio número alfa livrando a pista na Quebec. Aguardará a autorização para o O Índio número alfa tem condições de ir na taxa e fazer backtrack? Só o Mike Uniforme na final da 1-7, baixou e dragou. Só o Mike Uniforme, 2090 graus, 129, autorizado pouso, pista 97. Juliette Uniforme. Após o azul, Juliette 08, da 3894. Solo Salvador, 5241 no Pat 3 para pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, 5241. Chamará, 5241. Forma, forma, solo 00, livre táxi 45, não gosto de frequência. Boa noite, uniforme. O Índio número alfa prossegue taxiamento após 4, corte de frequência. O Juliette seguindo o alfa até o 44 autorizado, não gosto de frequência. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4261, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4261, tô autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Entende, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, Azul 4261.